para o Taxitan 3601. POB 165. 4 horas e 15, Galeão. Alternativa? Galeão. Táxi autorizado, pátio 1 Índia, ponto de espera da 101-1895, ajuste no 2. Pátio 1 Índia, 2245. Salvador, então, 3601, próximo ponto de espera, pronto. 601 autorizado, ingresso de decolagem, pista no 0, vento variado com 03 nós, altímetro no 0, no 2. Pista de decolagem, no 0, 3601. Zero decolado 58, controle Salvador 120, décima 8, bom voo, bom início de feriado. 208, bom trabalho. Flor, bom dia. Tá 3601 da El. Tá 3601, bom dia, controle radar. Estou para nível 340, na 60. 340, pode voar, motiva. Inicialmente após 2000 pés, está autorizado Leda. Leda. 3601, no chame Recife 13325, alterna 13395. 3325. Obrigado, muito bom dia, doutor. Final 6251 no Guarulhos, pronto cópia. Qual final, pronto cópia? Autorizado Guarulhos, 351-360, autorizou 1-0. Decolador 1-0, curva direita, da Léo Leda, Motiva. 1208, acena 5416. Afirma. Chamando a 5 na primeira curva à direita. Só a portadora. Correto, chama de pega acionamento. 351-7, bom dia, sem identificação, chegada bom, se desce para 4.000 pés, ajuste 1093. Salvador, acionar aero 6251 na ponte 5, pushback acionamento. Autorizado, chama TAC 6251. Toma lá. Salvador, muito bom dia, o Alfa X-Ray Quebec, do Pátio 3. Prossiga, Alfa X-Ray Quebec. Nossa autorização para a EBOC até a ponte número 1 do Pátio Principal. Mas o Alfa X-Ray Quebec inicia o reboque, chama na saída do Pátio 13, fica atento ao Airbus que puxou no 05 e está com a cauda para o Pátio 3. Alfa X-Ray Quebec, confirma, copiou? Positivo, confirmado, obrigado. Sim, então confirma, o que que o senhor entendeu? X-Ray Quebec vai iniciar o toque até a saída do Pátio 3, observando a Airbus com cauda após a Airbus. Confirma. táxi Ocean Air 6251, tem 144 a bordo, 5 horas e 20, Galeão. Xima 251, táxi autorizado em frente, Patio no Índia, ponto de espera 1-0-1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3. Agora com 1013, no ponto de espera 1895, 6251. Bom dia, Ocean Air 6251 no ponto de espera, pronto. Ocean Air 6251 autorizado, ingresso e decolagem, piso 1-0, o vento variável com 0-2 nós. A linha decola 6251. Autorizado até o portão 01, Alfa, sem Quebec. Não, no zero, Ocean Air 6251. Estou em frente. ULS 3597. 3597, com pode de aproximação, torre em 198, decimal 95. 95, bem. China 6251, decolar 240, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Tá 3517 na escudra 2, Salvador. Bom dia, ela chegou pra outra, 3517. Tá 3517, tráfego avistado, vento variável, 02 nós, altímetro 10 no 3, autorizado pouso, pista no 0. Eu pouso no 035 no 7. É o 360, autorizaria voar, Leda, certo? Autorizado. Leda, 62, sem conta. É 3517 no solo 43, ao liberar chama o solo 121, décimo 9. Até a escuta do controle aguarde. Xamé 6251, no Xamé Recife, em 1-3325, alterno 3395. 3325, 339, 6251, bom dia. Secundário 3395. Paulo Salvador, bom dia. Aqui o Avianca Alfa Vitor Bravo, Pátio 3. Alfa Vitor Bravo, Avianca, prossiga. Vitor Bravo, solicita autorização de reboque do Pátio 3 para a posição número 5 do Pátio Principal. Autorizado, chama no terminal, Alfa Vitor Bravo. Positivo, senhora, iniciando o reboque, obrigado.